Muito bem, voltamos a falar de Itaipu Binacional. Agora são 10 horas e 6 minutos. E só para complementar aqui, Joel, cerca de 800 veículos estão passando nesse instante pelo posto da concessionária Cataratas. A arrecadação deve estar lá em cima, lá o dinheiro correndo, que é uma beleza. As, como a gente costuma dizer no policial, as bolitas dos olhos dos homens da arrecadação lá devem estar felizes. E tudo isso é fluxo de turista para Foz do Iguaçu. Eu compartilhei um e-mail aqui com o nosso entrevistado e ele nos traz aqui a informação de que a Itaipu recebeu vários, mas vários prêmios mesmo, e tudo isso esse ano. Aquela conversa que a gente teve no primeiro bloco resultou no que hoje a Itaipu está colhendo de frutos. Verdade? É isso, Valdecir. Na verdade, os prêmios eu não considero que sejam da Itaipu, né? Na verdade, é premiado o resultado do trabalho, de uma parceria sempre, né? Porque Itaipu pouco faz individualmente, ou seja, de ações próprias dela, mas sempre estabelecendo parcerias. No caso social, por exemplo, vários prêmios que nós tivemos aí com a meninada do Velejar é Preciso, do Meninos do Lago, prêmios com a parte de formação profissional, né, que foi reconhecido como tecnologia social, né, o trabalho desenvolvido com Polo Iguaçu na formação de jovens e adolescentes aqui para trabalhar nos hotéis, nos restaurantes. Então, são realmente tivemos vários resultados reconhecidos esse ano, decorrente de muito trabalho e do empenho, né, de parceiros, né, como eu disse, o próprio Polo Iguaçu, como a Federação Brasileira de Canoagem, né, como o Yacht Clube Lago de Itaipu, com Meninos do Lago, o pessoal lá do Alan Godoy. Então, são várias parcerias e trabalho desse pessoal com o apoio de Itaipu, que foi reconhecido e foi premiado. E olha, falando em Itaipu Binacional, em Prainha, em Lago, eu estou recebendo uma bronca aqui, já recebi essa bronca ontem, de um cidadão que está revoltado porque a Itaipu Binacional baixou o nível do lago e estragou o Natal dele na Prainha. O Lago de Itaipu é uma consequência de uma operação indispensável para o país, né? É, na verdade, essa é uma questão, né, que a gente trabalha muito na Itaipu. Se você pegar documentos da Itaipu, você em lugar nenhum vai encontrar escrito lago, né? Aquilo é um reservatório. Reservatório. Então, é um reservatório. E o reservatório, ele é constituído com uma finalidade, né, de geração de energia elétrica. E, até seguindo as orientações, né, legais do próprio governo federal, né, a legislação do Brasil determina o uso múltiplo das águas. Então, você tem o reservatório para geração de energia, que também é usado para o lazer, né, com a instalação desses equipamentos à margem do lago, as famosas prainhas ou yacht clubes ou, né, outros equipamentos. Você tem os pescadores, um projeto que nós desenvolvemos com Cultivando Água Boa, que é de cultivo de peixes. Aliás, né? Esse Cultivando Água Boa foi premiado internacionalmente. Foi. O Cultivando Água Boa é um sucesso. Na verdade, o Nelton, a gente tem até dificuldade de falar com o Nelton, porque ele é tão requisitado, ele e a equipe dele, né, tão requisitado para levar essa experiência ou para orientar a implementação dessa experiência em outros países, além essa outras regiões do país, já faz tempo que está superado agora. Né, são outros países da América do Central, da Europa, sabe, da própria África. Então, é uma experiência realmente exitosa, né? E como você colocou rapidamente no início, é um projeto que está à frente do marco legal brasileiro, está para além do que é estabelecido no Brasil, né, como política de preservação, como política de conservação. Nós temos uma lei que determina quais são os limites. O Cultivando Água Boa, ele inovou, ele foi para além disso e por isso é reconhecido, orienta inclusive o próprio governo brasileiro na reformulação, né, das políticas públicas nacionais. Eu vou abrir um parênteses aqui no que você está falando, já que a gente está falando do Cultivando Água Boa. Eu conheci um cidadão na região de Itaipulândia. Eu sou um sujeito que nasceu na roça. Eu conheço o falar, o caminhar, eu conheço o modo como as pessoas agem. E uma atitude daquele cidadão que tinha, na época, 67 anos, ele me chamou a atenção. Ele toda a vida tinha o chiqueirão dele, tinha o galinheiro, tinha o açude e usava o chiqueirão para alimentar o açude, que dali gerava resíduos, detritos, enfim. O rio que ele se abastecia também era o rio que levava os dejetos da família e dos animais. E uma atitude desse cidadão, numa matéria que a gente foi fazer lá, me deixou chocado. Ele falando assim, depois de conhecer o projeto, eu descobri que eu estava fazendo tudo errado, eu estava matando o que me alimenta. Essa frase ficou na minha cabeça e até hoje, quando eu associo o Cultivando Água Boa com a mudança que ele projetou na cabeça dessas pessoas simples, que jamais teriam a concepção de uma ecopreservação, por exemplo, é espantosa. É verdade, Valdeci. Nós temos uma questão cultural no Brasil, né? Essa é a definição certa, a cultural. Você nasceu na roça e eu também nasci na roça, né? Então, até 10 anos, quando eu tive que sair da casa da minha mãe para ir morar com o tio em Curitiba para poder continuar estudando, né? Eu morei sempre na roça, minha mãe era professora, coisa e tal. Então, o que, que era prática muito comum? E na minha época, nós estávamos ainda na época de formação de roças, né? Então, chegávamos... Desbravar. Derrubava o mato e no ato seguinte metia fogo, né? Quanta derrubada. E achava que aquela cinza, aquele negócio era bom para plantar feijão principalmente, né? Que aquilo enriquecia o solo, né? Você destruía o solo e achava que estava fazendo uma coisa positiva, né? Então é uma questão de cultura que depois vem a informação, né? E reorienta. Aqui na nossa região foi precursora no Paraná e nessa região e depois ganhou o mundo. A questão do plantio direto, né? Quem colonizou essa região aqui? Né? O pessoal que veio da Europa. São italianos, são alemães, descendentes italianos e alemães e que traz o rescaldo cultural, né? De como eles produzem na Europa. Detalhe, a Europa, invariavelmente, você produz 6 meses por ano. E os outros 6 meses... é congelado, dá aquelas nevascas, aquelas coisas todas, você não produz. Quando derrete o gelo, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá e revirar a terra, né? Porque o gelo socou a terra, por exemplo, compactou. Né? Compactou, e você tem que revirar, né? E depois plantar. Eles vêm para cá e trazem essa tecnologia, mas que dá certo lá, que tem a ver com a realidade lá. Até que alguém aqui acordou e falou, espera, gente. Aqui a terra não é compactada por nada. Estão matando tudo. Né? Estão destruindo tudo. E quando você limpa, quando você queima, né, o milho, o trigo, você colhe e depois queima. A gente fazia isso, queimava a palha no campo. Revirar o chão, né? Passar o arado. E depois revirava o campo com aquela cinza. Você está destruindo o solo. Então veio o plantio direto. E o Cultivando Água Boa está dando mais um passo. Ok, então agora já temos a questão de como você cuida da terra na questão do plantio. Agora, como que você cuida da terra para que ela não tenha também erosão? Como que você cuida da terra para que toda essa terra linda e maravilhosa que nós temos com os melhores índices de produção do Brasil não vá para dentro do lago e crie problema depois para Itaipu na geração da energia porque vai assorear o lago, né? Então você mantém uma a terra boa lá e aí avança na questão da proteção das nascentes, dos riachos, né? Como que toda essa... esses dejetos, a questão toda não vá para dentro do rio e de novo destrua o lago. O pessoal pergunta, por que a Itaipu vai se meter nisso? Porque esse dejeto vai para o lago e cria uma camada, né, de algas, é o processo de eutrofização, né? Porque isso é alimento para as algas, que inviabiliza o lago, que destrói o lago. Então nós temos interesse nisso e obviamente também muda a vida, muda a cultura, né, dessa população toda e tem alguns casos já gerando renda, como é o caso... Né, da Granja Corbari aqui e lá do em Marechal Cândido Rondon, que já temos um condomínio, a Juricaba, né? Então quem tem grande produção de porco com grande volume de dejetos, já tem produção de energia a partir, então não vai para o lago, não suja a nascente, gera energia, gera renda, e aí a Copel é parceira nesse processo, ligado à rede pública, se a produção for excedente ao consumo do pessoal, você vende para a própria Copel. Então, tudo aquilo que era um passivo agora vira um ativo, né? O que era custo para você agora é fato de geração de renda. E os planos para 2014 e daqui para frente? Continuar na mesma tocada e aumentando cada vez mais as ações, né? O SAMEC tem uma, isso é pessoal dele, né? Tem uma orientação para toda a equipe. A gente tem que pensar grande, começar pequeno e andar rápido, né? Então, estamos procurando andar o mais rápido possível. A frente do momento, né? O que está no momento tomando mais energia. Porque esses projetos sociais, tudo isso já tem 10 anos. O Cultivando Água Boa já tem 10 anos, já está solidificado, já está sendo reconhecido, ou seja, já está saindo da nossa região para o mundo, né? Já passou aqui, de ser um domínio da Itaipu. Aqui, exatamente, já é do mundo. Os programas sociais, a mesma coisa, todos eles têm 10 anos. Uhum. Infelizmente, a gente ouviu essa notícia aqui, antes de começar essa entrevista, sobre a questão do assassinato de uma mulher pelo marido, que não aceitava a separação, coisa e tal. Há 10 anos a gente debate essas questões aqui no município. A ação da Itaipu de valorização, de empoderamento da mulher foi premiado pela ONU esse ano, né? Então, agora nós precisamos fazer com que isso seja efetivo, né? A Itaipu criou aqui a casa-abrigo para mulheres como essas exatamente não serem vítimas, não serem vitimizadas. Enquanto você resolve essa questão com o marido, acalma o rapaz, bota na cabeça dele que a mulher tem o direito. Acompanhamento psicológico para o casal. Inclusive. Né? Ou se chegar no limite, né, de realmente não dar, botar na cabeça do cidadão, falar, meu amigo, ela tem todo o direito de não querer viver contigo, de procurar outro rumo, de procurar outro caminho. Enquanto isso, né, a mulher é albergada. Então esses são os 10 anos de trabalho, de acúmulo que a gente já tem. Uhum. Agora, do momento, inclusive o SAMEC fez questão de participar esse ano, ele pessoalmente representando o Itaipu, eu fiquei como suplente dele, o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, né? Que envolve toda a comunidade, envolve toda a sociedade e principalmente o empresariado, numa reformulação, numa reorientação, ampliando a visão e pensando num projeto de desenvolvimento para essa cidade econômica e social para Foz do Iguaçu, que eu acho que foi a grande construção em 2013, e aí o Danilo Vendrúsculo é o presidente, né, está à frente desse processo e eu acredito que nós teremos aí 2014 muito a produzir nesse segmento. No seu ponto de vista, o que falta para Foz do Iguaçu deslanchar? E agora eu estou te perguntando como cidadão. É criar uma identidade própria, porque a gente viveu o ciclo da erva mate, o ciclo da farinha, o ciclo do contrabando e hoje vivemos a sombra da Itaipu, das cataratas, das compras no Paraguai. Por que Foz do Iguaçu até hoje não se consolidou como um ponto de referência no turismo? Nós temos uma das melhores redes hoteleiras do Brasil e isso é reconhecido tanto que vamos trazer para cá seleções que vêm participar da Copa do Mundo. Por que Foz do Iguaçu não cria uma identidade própria, não consegue caminhar com as próprias pernas sem ter que períodos ou outros estarem à sombra de um evento, de uma empresa, de uma atividade? Eu acredito que Foz do Iguaçu começa a caminhar para isso, né? E é uma discussão, eu estou no Conselho Superior da Associação Comercial já faz 8 anos, e há 8 anos eu debato essa questão, troco ideias com os companheiros, porque isso inclusive tem reflexo no campo político, que por sua vez volta a ter reflexo no campo econômico e social. Hoje temos um representante que entrou pela porta dos fundos na Câmara dos Deputados. Foz do Iguaçu teria que ter, no mínimo, representantes na Câmara Estadual, na Câmara Federal, pelo menos uns 2 ou 3 para nos defender. E isso não acontece. Pois é, mas é exatamente isso, né? É essa falta de identidade. E não só falta de identidade, porque se você... Foz do Iguaçu tem uma identidade. Hoje, né, é uma cidade turística, é uma referência mundial, né? Todo mundo conhece Itaipu. E as cataratas e, né, os atrativos que nós temos, é uma referência mundial. Só que ela não é uma referência local, por incrível que pareça. E eu tive a primeira constatação disso, lá ainda na década de 90, quando eu estava no Conselho Municipal de Saúde, e o Estado começou o processo de regionalização da saúde. Rapaz, é incrível, a gente tem outra ideia. Mas quando foi perguntar para a população de Santa Terezinha, e isso o Estado fez essa pesquisa para orientar seus investimentos. Por que não veio um hospital regional para Foz do Iguaçu? Por que o município teve que construir um hospital municipal e, na verdade, é isso que está quebrando o município do ponto de vista financeiro? Né? Porque perguntava para a população de Santa Terezinha, de São Miguel, qual que era a referência deles. Se você precisar de um serviço de saúde que não tenha na sua cidade, você vai para onde? Eles iam para outro lugar. Santa Terezinha ia para São Miguel, São Miguel ia para Medianeira. Até Matelândia era referência, depois virava Cascavel. Pouquíssimos tinham essa referência em Foz do Iguaçu. Então, se isso acontece no campo da saúde, acontece em todos os demais. Ou seja, Foz do Iguaçu não referencia essa população. Se Foz do Iguaçu não referencia, apesar de ser um grande polo, essa região toda, quando chega no momento político, os eleitores dessa região vão votar em candidatos de onde? Por que que Cascavel tem seis deputados federais e Foz do Iguaçu tem um que era suplente? Eleitos, né, com a grande maioria absoluta de votos de Medianeira para cá. Da região toda, porque Cascavel se constitui nessa referência. É por isso que eu considero que o Codefoz teve em 2013 um grande avanço, se consolidou e vai ser o elemento de transformação dessa realidade, transformando Foz do Iguaçu numa referência regional, inclusive, outra característica que é só de Foz do Iguaçu, inclusive na relação com o Paraguai. A relação do Brasil com o Paraguai passa necessariamente por Foz do Iguaçu. Isso nunca foi explorado, nunca foi trabalhado, inclusive nunca foi capitalizado. Se você for no Paraguai, sim. Pergunta qual que é a referência dessa população, é Foz do Iguaçu. E isso, agora que começa a ser visto, é agora que começa a ser trabalhado. Até, né, porque nós é que damos suporte, agora não tanto, mas nós já chegamos ao ponto de ter cerca de 50% dos atendimentos feitos nas nossas unidades de saúde aqui a paraguaios e brasiguaios. Exatamente. E isso nunca foi documentado. Aí foi um outro erro de gestão. Né? Lá em 97, o Sadi era o secretário municipal, Sadi Busanello era o secretário municipal de saúde, eu era o presidente do Conselho Municipal de Saúde, e eu sempre defendi, e sempre fui voto vencido, de que esses atendimentos de paraguaios e de brasiguaios na rede pública de Foz do Iguaçu deveria ser aberto, ou seja, ser informado de que eles têm direito a esse atendimento e registrar esse atendimento. E o medo era que se dissesse que eles tinham direito, que eles viriam em massa para cá. Eles vêm em massa. Ainda mais. Mas eles vêm em massa. Né? Quando demanda, quando precisa, eles vêm. Só que na época eles vinham e davam o endereço do Morumbi, davam o endereço do Porto Meira, davam o endereço Três Lagoas, da Vila C, de algum parente, porque todo mundo tem um parente aqui em Foz do Iguaçu, ou um conhecido, davam o endereço, era atendido. E o município não tinha esse registro oficial desse atendimento a um cidadão que vive no Paraguai. E daí chega no Ministério da Saúde e fala assim, e eu acompanhei várias reuniões dessa no Ministério da Saúde, Foz do Iguaçu tem 300 mil brasileiros que vivem no Paraguai. Aí o Ministério da Saúde fala, o senhor me apresente um documento comprovando esse atendimento e eu passo o recurso. E aí eu então o documento. E aí eu falei, tá vendo? Aquilo que eu falava lá em 97, faça o registro, né? Atenda e faça o registro, não negue ao cidadão. Não obrigue o cidadão a mentir. Não tem como negar, né? Claro. Até porque omissão de socorro é crime. Claro. Falei, então não sabe? E aí o cidadão acha o meio, né, de ser atendido. Só que o município era penalizado e é penalizado até hoje por conta disso. É o jeitinho brasileiro que chega até o outro lado. Até o Paraguai. Olha, são 10 horas e 24 minutos, o papo está bom aqui, mas nós temos que seguir. Joel, antes de encerrarmos aqui, eu queria te pedir uma avaliação do comportamento do iguaçuense. Ele é comprometido com a cidade, eu digo o empresário, o morador, o cidadão que optou por morar em Foz do Iguaçu, porque originários de Foz do Iguaçu nós temos muito poucos aqui, né? Até porque a cidade, quando veio a Itaipu para cá, tinha uma população ínfima. Era praticamente 10% do que é hoje, né? É. Então eu mesmo estou em Foz do Iguaçu há 34 anos, mas não sou nascido aqui. Fez a opção pela cidade. Mas já me considero há muito tempo um cidadão iguaçuense e comprometido com as questões da cidade. É. Vou dizer, eu avalio o iguaçuense como muito comprometido com a cidade. Né? O que acontece é que nós não temos uma referência, né? Porque todo o processo você precisa de liderança, você precisa de condução, você precisa de, e eu não digo de pessoas, pode ser instituições, né? Pode ser instituições que façam, né, essa orientação, essa condução. E é isso que eu tenho defendido nesses 8 anos na associação comercial. Eu entendo que a instituição que está mais pronta para conduzir esse processo, e agora com esse projeto do Codefoz, do Conselho de Desenvolvimento, o apoio da Itaipu e da Associação Comercial tem sido fundamental, é a CIF, né? Para conduzir esse processo, para orientar, para defender as questões que são importantes para Foz do Iguaçu, para mobilizar a população, né? Ou seja, precisa de alguém que levante a bandeira. Qual que é a bandeira do momento? O que é importante para a cidade nesse momento? Levantar essa bandeira e conclamar a população para que se una, para que apoie essa iniciativa. A população de Foz do Iguaçu, todos os lugares que a gente vai, Vila C, temos várias ações na Vila C, Três Lagoas, Morumbi, Porto Meira, né? Tem grandes amigos no Porto Meira. Aliás, eu quando vim para Foz do Iguaçu, fui morar no Porto Meira. Toda a população é engajada, envolvida, é comprometida, se ressente, né, de ter uma potência como nós temos em Foz do Iguaçu e pouco resultado dessa capacidade toda que nós temos aqui, mas falta essa bandeira e falta alguém que conduza, né, que leve essa bandeira. Eu entendo que o CODEFOS começa a fazer esse trabalho nesse momento e aí, né, conclama a população para que fique atenta às ações que o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu está propondo. É bastante amplo, tem mais de 20 linhas de atuação, em todos os aspectos, e não é só econômico, também é social, o desenvolvimento de uma forma geral, a integração com o Paraguai, né, o processo produtivo, como eu disse, Foz do Iguaçu é a conexão do Brasil com o Paraguai. Então o Paraguai está num momento muito bom também, é o país que mais está crescendo, depois da China, eu acho que depois da China ou a Índia, não sei se é a Índia, mas é o segundo ou terceiro no mundo em crescimento. E a Argentina? Nesse momento. Essa ligação é pouco explorada? Argentina, a gente trabalha bastante com a Argentina, mas é importante entender também na questão geopolítica que é o seguinte. A conexão que nós temos com a Argentina aqui, a província de Misiones... Tirando o futebol, né? Mas se você pegar, assim, Misiones na Argentina, seria o Acre no Brasil. Então é uma região distante da capital, não é priorizada, entende? Não é... A conexão com a Argentina por Misiones se dá na província, o governador é super parceiro, o governador Kloss, entende? É um cara defensor da integração desse processo do Brasil com a Argentina, com o Paraguai, só que a província de Misiones não é aquela potência toda, não é o estado de São Paulo no Brasil, né? É uma província de pouca relevância política, de pouca relevância econômica. Mas a gente tem conseguido avançar através da província de Misiones, principalmente na área da saúde, bastante nesse aspecto, né, com a Argentina. Já exploramos bastante opiniões, pontos de vistas, mas o nosso tempo já se esgotou. E nosso muito obrigado, votos de um 2014, muito sucesso para você e para toda a equipe da Itaipu. Valeu, obrigado, a CBN também, essa população de Foz do Iguaçu. E como eu disse, população de Foz do Iguaçu, fique atenta. 2014 vai ser um ano bastante positivo, um ano de muita construção, com bastante projetos, e vamos precisar do apoio de toda essa população. Tá certo, nosso entrevistado de hoje, Joel de Lima, assistente da Diretoria-Geral da Itaipu Binacional, Lado Brasileiro. Nosso muito obrigado.